Aí, muitos procuram felicidade em falsos amores, esquecendo-se, iludindo com luxúrias. Mas aí, a maior riqueza está em Jesus, pois não existe nada tão valioso quanto ao seu amor. Obrigado, Senhor. O amor de Deus é paciente e bondoso, nunca arrogante, muito menos invejoso. Ciumento jamais, nem presunçoso, humildade de sobra pros orgulhosos. O amor faz enxergar a beleza do amanhecer, o ódio faz você morrer e desobedecer. Quem crê afasta do pecado, não anda de ré, não é cobiçoso, nem maltrata a mulher. Não guarda rancor, felicidade afirmou, paixões poéticas na voz do compositor. Padecedor no rosto do sofredor, gritos e clamor. Jesus Cristo Redentor mostrou pros discípulos seu verdadeiro amor. Notará o mal que os outros formou, nunca está satisfeito com as injustiças. Tem a semelhança de Cristo nas suas premissas. Quando a verdade triunfa nas proezas, se você ama alguém, faça rei ou alteza. O amor é leal, no pouco e na riqueza. Tenho certeza, une príncipes e princesa. Quem ama, sempre acreditará. O amor de Deus quebra a barreira e esperará. No melhor dele, podemos alcançar. Ame seu próximo pra vida eterna, então é amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E o inimigo não presta. Ele não presta. E o inimigo não presta. Ele não presta. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E Jesus Cristo liberta. Liberta. E Jesus Cristo liberta. Perdão, desculpa irmão, o amor tem dons poderosos, especiais, nos seres humanos e nos animais, séculos atuais, cumpre-se as profecias, nações contra nações, o amor sara feridas, dores, rangidos de dentes nos últimos dias, pessoas mortas, guerras, correrias, enganação. Falsos profetas morrerão, afastarão da igreja, se esfriarão. Há três coisas na terra que se perderão: a fé, a esperança e a compreensão. O mundo já virou maligno do cão. Tem que ter o amor pra sair da perdição. Conhecereis a verdade pra não se perder. A Bíblia é a arma poderosa de todos os seres. Acredita em Deus, todos os pecadores. Quem não tem fé, some nas larvas da dor. Terminarão todos os últimos dias, porém o amor de Deus durará para sempre. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E o inimigo não presta. Ele não presta. O inimigo não presta. Ele não presta. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E Jesus Cristo liberta. Liberta. E Jesus Cristo liberta. Eu vejo o crack invadindo o gueto. Vejo mãe sem respeito, filho que mata sem ter medo. Pois quem tem a voz pra defender a perifa, não imagine que sua rima pode salvar uma vida. Aquilo que era pra ser positivo, nada mais que o realismo, bem perto de um grande abismo. Está caindo e vai sorrindo. Só vai ser triste quando olhar pra cima e ver o sol tá subindo. Então eu vejo voar de longe uma criança desesperada, gritando que pra sua casa jamais um dia vai querer voltar. Mas vê só, com muita raiva e sem amor, seu pai sentou o dedo. Ele viu naquele momento a vida da sua mãe se acabar. Muitos acham que o poder está na ponta de um cano. Enquanto isso o mundo vai girando, o amor se esfriando. Não é absurdo, não é engano. Ele tá voltando, ele está voltando, Jesus tá voltando. Tudo é lindo, perfeito, você se sente bem. O ódio que estava no peito sai de lugar pra um alguém que vai te restaurar, que vai te aliviar, que vai te fortificar. Vai ser alívio, mano, esqueça a dor, pois ele é o Senhor. Ele te perdoou, entregou sua vida no Calvário. Sim, ele te salvou. Pois ele é o Senhor, te digo sem temor. Não é o último, ele é o primeiro. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E o inimigo não presta. Ele não presta. E o inimigo não presta. Ele não presta. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E Jesus Cristo liberta. Liberta. E Jesus Cristo liberta. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. Jesus Cristo liberta.